Você pode baixar travado, aguardando ficar livre. Já tá baixado e travado. Uno 398, no solo 03, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, boa noite. Final de 2 milhas, baixado e travado, azul 4070. Azul 4070, autorizado pouso ano 0, vento 080 graus, ano 39. Livre pouso, azul 4070. LS-3662. Motivo 3662, livre LS-XV, reporte estabilizado. Ajuste em Salvador, permanece no I-13. Passante 3662. Por 3, 2, controle. Eita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, obrigado. Então, experimentar? Incremente 170, Voiduna da presente. Comandante, parceria do 2224, espera 10 para. Condições de decolar separado? Afirmativo. Autorizado LN, decolado ano 0, vento 090 graus, 129. Ali recolha ano 0, 2224. Leste a visão, 3662. Meia dois, completa final, chama a torre 718, meia dúzia. 18 meia, obrigado. Torre, boa noite, 3662, sinal estabilizado. São 3662, continua a aproximação, olhando pista livre. Guardando. Então, 3662, autorizado pouso não no zero, vento 090 graus, 109. Teve o pouso, 3662. 2224, decolado 09, controle 120, decimal 8. 1208, 2224. Controle Salvador, passarelo 2224. Passarelo 2224, contato Salvador 350, perfil Momo Frotti. 350, Momo Frotti, 2224. Controle Salvador, 35218, cliente da Tango. O 218, boa noite, sendo identificação, chegada Mari. Identificou, chegada Mari, 35218. Solicita pro de Mari. Autorizado Mari, 5218, da Trip. Fala Mari, o Trip 5218. Thank you. Controle Salvador, o passaredo 2224. Tá um minuto para posição mola, a possibilidade de coordenar pro direto de Juazeiro. Aguarde coordenação, passaredo. Salvador, o trip 521, no ideal de descida. O trip 5218, reautorizado. Autorizado 060 no perfil Mare. 060, perfil Mare, trip 5218. Passaredo 2224, autorizado Juazeiro, está presente. Ok, muito obrigado. Voa Juazeiro, passaredo. Passaredo 2224, chame Recife no 2685, alternando 12545. 2085, 254, boa. 125, 45, 45. Ah, ok, 45, boa. Noite indicada? 240 nós, trip 5218. Redução 210, trip 5218. Redução para 210, trip 5218. Desce para 2013, aguardando o vetor final para o localizador. Desce para 2000, aguardando o vetor final para 3000. Salvador, boa noite, o F5827, ponto de espera pronto. F5827, 5827, autoriza a DNA decolar 10, vento 080 graus, 089. A linha decola 5827. Pastor 32 para o localizador, direita 055, reporta estabilizado. Direita 055, reportará estabilizado, pastor 32. 5218, vetor radar para o sequenciamento, mantenha a presente pro. O limite será o localizador, reautorizado 3.000 pés, ajustado 1.013. Para 3.000. 1013, na presente proa 040, limitado localizador é o TRIP 5218. Vale 5827, decola 221, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 527. Boa. Salvador, boa noite, Web. 5827, decolado, se escuta. 5827, da Web, boa noite. Contato radar na decolagem, subal 360. Após 2.000 pés, autorizado direto Leda, após Leda Bridge. 360, após 2.000, Leda, Leda Bridge, 5827. 218, informa que vai ultrapassar o localizador, no limite será QD Mike 120 de Simbra. Ultrapassar o lock, limitado 120 de Simbra, o TRIP 5218, sente. Pastor 32 interceptou o localizador. Pastor 32, complete final, torre 118.62. 118.62, agradece, pastor 32. Torre Salvador, pastor 32, aproximação final. Força aérea 2732, ainda não avistado, continua a aproximação. A torre avistou, pastor? Afirmativo, agora já está avistando. Cheque 3, autorizado pouso 10, vento 080 graus, 099. Tive pouso, trem fixo, pastor 32. Pois 18 ao atingir 2.000 pés, completa a redução para aproximação. Firme para o trip 5218. 218, assim que estabilizar e atingir 2.000 pés, inicia a redução para aproximação. Sente, já está reduzindo o trip 5218. 5218, para informação, está seguindo o Charlie 208, está com 99 de ground na final. Tráfego agora a 2 milhas da cabeceira. Gente. Completa final, torre 118.612. 118.612, é estabilizado agora o trip 5218. Torre Salvador, uma boa noite, é o trip 5218. Trip 5218, boa. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Sente o trip 5218. Pastor 32, no solo 28, livra à esquerda, reporte livrando pista. Livrará na primeira esquerda, pastor 32, reportará livrando. Jet 5827, chame Recife 125. 251, alternando no 3325. 251, 3325, 5827, uma boa noite. Boa noite, bom voo, comandante. Cinco dois um oito, leva direita, solo 1218, leva Salvador, boa noite, gol 1885.0 da 10, pronto. Gol 1885, autorizado a linha em decolada 10, vento 080 graus, 119. A linha decolada 10, gol 1885.